Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Uhum. E nessa semana a gente vai entrar no mundo de Dorgas demais. Iremos falar, eu acho, que do anime com mais Dorgas ever que eu já assisti aqui. Eu só não digo que é o mais, porque eu ainda coloco um título que tá, tipo, perto, sabe? Caraca. Sem minhas dúvidas. Então hoje nós iremos falar sobre o anime Arakawa Under the Bridge. Na verdade, não só o anime, a obra como um todo, né? Enfim. E juntos aqui estamos numa equipe já bem Dorgas aqui. Quer balinha azul? Quer balinha? Caramba, já vai começar com isso. Balinha. Meu Deus do céu. Primeira coisa a ser dita, antes que comece, nós não temos nenhuma relação com esse cara. Não nos prendam, Polícia Federal, por favor. Não temos nada a ver com isso. Eu não conheço esse cara mesmo. Aqui é o Mug, eu tô pilhado. Caramba. Ah, aqui é o Sage e espero que não tenha que remarcar de novo essa gravação. Por favor. Já foi a terceira vez. Em menos, né, de uma semana e meia eu tive que remarcar duas vezes a porra, cara. Chega. Aqui é o Jin. Eu fui na farmácia comprar pão e lembrei que não tinha fumado as laranjas. Meu Deus. Faz sentido. Ok. Aqui é a Adri e eu vou evitar de sair das linhas brancas, senão o Sage vai virar uma galinha branca. Ô louco, ô louco. Sempre pisem numa linha branca. É, se vocês fugirem da linha, pensem que alguém vai virar uma galinha branca. No nosso caso, provavelmente seria o Sage. Por quê? Por que eu? Porque você é o mais velho. Meu Deus, ok. Bem, temos um ilustre convidado aqui, já da casa também, praticamente. Por favor, senhor Tono, se apresente. Olá. Bem, se todo mundo é meio louco, quem será o insano de verdade, não? Ó, profundo. Bem, então antes de mais nada, vamos entrar aqui nesse universo de Arakawa, debaixo da ponte, né? Entender um pouco da obra em si. Porque não é só um anime, né? Então tem outras mídias, ela precisa ser contada aqui um pouco. A gente vai se focar provavelmente mais com o anime. Arakawa Under the Bridge é um mangá criado por Hikaru Nakamura, né? Essa mangaka que tem um, sei lá, um parafuso a menos. Meu Deus do céu. Caraca, não, na boa, cara. Eu não consigo pensar alguém fazendo Arakawa sóbrio, tá ligado? Também não. Não, isso porque se você for ver uma outra obra dela, é mó legal também. É um chamado Sento Onisan, que fala também da Buda e Jesus Cristo no dia atual, morando na Terra, sendo companheiros de quarto. Thank you, man. É, tirando férias. Isso. Né? Então, veja a vibe, né, dessa mangaka, gente. Basicamente, foram só essas duas serializações que ela teve até exatamente, agora. Exatamente, né? O Arakawa é mais velho, né, do que esse outro que eu disse. O Arakawa, então, ele foi publicado na revista Young Gangana, da Square Enix, revista Seinen, né? Foi publicado em dezembro de 2004 e já teve um total de 14 volumes já finalizados esse ano, em 2015. Yes, exatamente. E uma coisa interessante, né? Então vamos colocar já abrindo aqui a parte de mangá. Isso é lá no Japão. E nesse ano de 2015, onde estamos lançando o podcast, foi anunciado aqui no Brasil que vai ter mangá de Arakawa saindo pela editora Panini. Panini patrocina a gente. Panini patrocina a gente, por favor. Exatamente, ó. E é bom que tenha esse mangá já publicado no Brasil, porque pra quem vai querer ler ele em scan na internet, eu tenho uma notícia não muito legal pra vocês. Você não acha o último volume pra ler, cara? É impossível. A gente tá gravando esse cast às cegas do final. Já tem o final e a gente não faz ideia do final. Então não se preocupe que spoilers não tem nem como dar, porque a gente não consegue. Queridos que estão nos ouvindo, se vocês encontrarem esse último volume, vocês de alguma forma tiverem acesso a uma informação mega privilegiada, compartilhem com a gente. A gente vai gostar muito. Detalhe, o penúltimo, pelo que o Seiji me falou, só encontra em Hall. Assim, ó, os 10 primeiros volumes você encontra aí com o scan traduzido assim, em inglês. Depois o 11, 12 e 13 você acha só em HAL, né? E o último você não acha ele. Eu tentei caçar ele em todo o que canto. Eu acho que assim é melhor. Também acho, porque é melhor ainda pra editora aqui brasileira que vai trazer, porra. Não. Vocês não entenderam a minha linha de raciocínio. Eu acho que é melhor, porque, mano, vai saber o que vai acontecer quando vocês lerem esse último volume. Cara, tem um mistério, eu quero saber esse mistério. Tem um mistério, cara. Porra. Tem um puta não, mistério, velho. Não sei, mas o que adianta vocês lerem, descobrirem o mistério e não conseguirem falar mais nada pro resto da vida? Vocês realmente acham que vocês vão sair bem fisicamente depois de lerem o último volume? Sei lá. Não sei, velho. Eu não sei como eu estou bem mentalmente conhecendo Arakawa já até onde eu conheço, tá ligado? Então, a gente tem que combinar que você nunca realmente esteve bem, né? Mas tudo bem. Não. É, beleza. Amizade é ó. Mas enfim, fora a obra em mangá, né? A gente tem também um anime em duas temporadas, ambas feitas pelo estúdio Shaft, as duas exibidas em 2010. Exatamente. E também, depois do anime Zombie The Dadum Boom, saiu um dorama com 10 episódios em 2011 e um live que foi exibido em 2012 também. Olha, eu preciso falar, o dorama, ele é muito legal. Tem... O dorama é bem legal. É muito legal. Ele é curto também. São 10 episódios de 24 minutos, né? Eu achei que, assim, ele resumiu muito do que a obra passa. Até porque tem coisas ali que são bizarras demais até pra colocar uma coisa live, entendeu, cara? Não, mas a pegada dele é bem... meio parecida também com o que você vê no anime, no mangá. A parte nonsense ainda tá lá, né? Tá. Eu também tenho uma outra péssima notícia pra quem vai ficar vendo só o dorama, né? Porque é o seguinte, você tá vendo o dorama 10 episódios, só que a história ela não acaba no dorama. Ela continua no live action. E o live action, você também não acha ele pra ver, cara. Legal pra caramba isso, né? Porra, ainda mais com uma legenda que você vai entender o idioma, cara. Porra. O máximo que você vai encontrar é uma com legenda da Indonésia. Esse anime, cara, feito pelo estúdio Shaft. Cara, eu adoro esse estúdio. É um dos meus estúdios favoritos de, assim, de animação. E assim, eu sei que ele não tem essa qualidade de animação que se compara com outros grandes estúdios, sabe? A Protokaiji, né? Sabe, Madhouse e outras coisas. O estúdio Shaft, ele trabalha com um orçamento bem moderado, mas ele sabe fazer animações boas, cara, com esse orçamento moderado. A Shaft tem técnicas já, até algumas vistas na Gainax, né? Uhum. Que você percebe, né? Por que que algumas cenas de Bakemonogatari ou em Arakawa são paradas, né? São, é orçamentário, são, né? São só cenários, é orçamental. Foco no diálogo. Sim. Algumas falas são feitas sem mostrar a boca. Ou alguma coisa coberta, ou mesmo... De costas. Ou de costas, ou fazendo alguma cara idiota, sabe? Uma animação mais simples. Tudo isso corte de grana, que acaba tornando a série mais interessante. Mas é legal que, assim, saber usar isso a favor deles, né? Exato, exatamente. Como recurso estilístico. Porque a forma como Arakawa se constrói, soube lidar bem com isso. Eu acho isso muito divertido, porque soube brincar com essa limitação. Isso é maneiro. E ele realmente não é de necessidade, tanto assim, de movimentação, né? Sim. É que como é um anime comédia, né? Teoricamente, eu não sei se pode ser chamado Slice of Life, olha, né? Quem tem uma vida daquela, então... deve ter uma vida muito louca, cara. Então, eu acho que... Eu tenho uma teoria meio maluca, né? Todas aquelas pessoas que estão ali, eles têm um tipo de estresse pós-traumático, sabe? É, faz algum sentido, tipo de problema, é, por exemplo, é, algum tipo de toque, ou algum trauma muito grande, que nem a gente vai contar alguns personagens, exatamente, né? Exatamente. Isso pode ser tanto em estresse pós-traumático, tipo guerra. Ele bate um pouquinho no jeito que a sociedade japonesa é restrita, como ela é sempre certa, e se você não segue os padrões, você é um derrotado, né? Mas você vê durante a série que existem, eles são pessoas muito talentosas, pelo menos a maioria, né? Ou acho que são pessoas muito talentosas, mas o passado deles sempre traz alguma coisa, né? Exatamente. Esse é o grande mistério da série, né? O que trouxe as pessoas naquele lugar, né? Assim, essa é uma série que eu falo assim, o que te atrai, fora assim, um certo mistério que tem, é o carisma de cada personagem que tem ali, porque é uma série com muitos personagens, e cada um deles tem o seu diferencial, e cada um deles é muito estranho, assim, absurdamente estranho. Não tem um normal, tá ligado? E isso que acaba te puxando, você acaba mergulhando dentro de Arakawa, né? Não no rio, mas enfim, você acaba imerso dentro da obra. É que nem diziam teorias meio malucas do Coringa, né? A insanidade dele é tão grande, que na verdade é uma ordem muito caótica. De vez em quando ele é muito caótico, e de vez em quando ele é muito inteligente, né? E é o que acontece em Arakawa de vez em quando, né? Exatamente. Assim, tem algumas cenas em Arakawa que, inclusive, até chamam a atenção as quebras de ritmo da obra, que às vezes jogam umas questões que são assim, porra, cara, que reflexão é essa? O principal que eu vejo ali, né, é assim, que nem eu disse na primeira frase, né? Tá vendo como todo mundo vive aqui livre? E o cara principal ainda fica dentro das regras da sociedade. Será que quem são as pessoas insanas, né? O que é senso comum, né? Quando você quebra muito isso e você vê todos eles são felizes daquele jeito, né? Sim. Ninguém, você não vê ninguém reclamando. Ah, minha vida é ruim aqui, eu não consigo... É socorro, mas... Assim, tem uma moral muito boa em Arakawa, entendeu? Existe uma situação de você aceitar as pessoas como elas são, muito legal. A gente vai falar isso. Vamos entrar um pouco aqui na história de como é Arakawa Under the Bridge, né? Muito bem, a história começa com o Tinomiya Kou. Ele tá numa ponte, ele tá com um grave problema. Um problema. Um grave problema. É gravíssimo. Pegar nas calças dele, né? Essa nova coisa da criançada, né? Pega suas calças, vai no embora. No meio da ponte, porra, que coisa. Criança é foda, né? Pega suas calças, seu carro, vai embora. Quando ele encontra, por um acaso, uma moradora que mora embaixo da ponte, que é a Nino, que o ajuda meio contra a vontade dele. É, então, porque ela tava pescando, né, na verdade. É, ele tava de boa pescando na ponte. Como ele tava sem as calças dele foram parar pra cima da ponte, né, cara? E aí ele foi tentar pegar. Porra, pra quê, velho? Eu ia de cueca pra casa. Falar, foda-se. Aí ligava pro Uber, mas é que ele tem um certo toque, né? Um problema criado pelo pai dele, né, na verdade. Né? Mas aí ele acaba, assim, tentando pegar as calças dele. Nisso que ele vai tentar pegar as calças, ele cai no rio. Então, tipo, ele cai pela ponte. No que ele cai na ponte, a Nino acaba indo resgatar ele, né? A Nino é muito foda. Alienígena, né? E esse toque que o Cole tem é o quê? Ele não aceita ficar em dívida com alguém. Ele tem que fazer tudo ele mesmo sozinho, entendeu? Meus problemas, eu resolvo. Um dos principais exemplos que ele diz, né? É que esse tipo de problema comportamental dele é criado pelo pai dele. Ele, com 8 anos, o pai dele se veste de bebê e pede pra ele alimentar ele. Agora você vai cuidar de mim. É o que eu fiz pra você. O pai dele quitar a dívida que ele tinha com o pai, entendeu? Porque, querendo ou não, como o pai alimentou ele, cuidou dele quando ele era criança, estou em dívida com o meu filho. Nossa, essa parte do banho é bem triste, na verdade, né? Um dos principais problemas dele, né? Que ele não conhece uma boa ação sem ter uma recompensa, na verdade, né? Ele sempre acha que é uma troca equivalente a outro anime. Arakawa! Pô, Arakawa que cometa, cara. Tudo que o Mugi queria era alguém fazer uma referência dessa. E o engraçado também, né, que ele tem acesso de asma por causa disso, né? Chegou a um ponto que tá afetando a saúde dele, né? E vamos pensar assim que essa queda dele é meio predestinada, né? Bem, então como ele fica em dívida com a Nino, né, que resgata ele, fala, olha, guria, tô em dívida com você, então eu tenho que fazer alguma coisa pra pagar essa dívida com você. Me fala qualquer coisa, você quer uma mansão, quer um carro, uma casa, um apartamento? Não, primeiro ele falou uma casa, né? Percebeu, ah, você é morador de rua, então acho que você quer uma casa. É, só que ela falou, não, não quero porra nenhuma. A Nino é um ser muito estranho, né? A gente vai falar pra ela mais pra frente. E ela acaba falando assim, ah, o que eu quero é que você se transforme no meu namorado. Eu acho que é pior ainda. É, você poderia me amar. E aí ele fica estático, né? Porque, primeiro, como ele só teve essa vida corporativa, ele não tem nenhuma experiência com mulher. Segundo ponto. Aí, ele... considerando o pai que ele teve, ele não tem nenhuma experiência nem com amor. Então, mas aí tem alguns relances com a mãe dele também. Talvez ele perdeu ela muito cedo, ou alguma coisa aconteceu. Deixaram eles pra trás e fez isso. O pai dele mesmo, mais pra frente, você vê que a única coisa que ele guarda assim, com certo carinho, é um pendente com, acho que, uma foto da mãe dele, né? Ah, e detalhe, né? Aí é uma coisa da Shaft, né? O dublador do Ko ainda é o Hiroshi, né? Hiroshi Kamiya, ele né? Ele tá em todas, cara. Porra. Ele tá em todos, né? Ele tá desde Zetsubou-sensei, ele é o Araragi. Uhum. Exatamente. E acho que a Nino é Maya Sakamoto, que sempre faz personagens desse jeito. Sem expressões nenhuma. Ou muitas expressões, ou expressões nenhuma. Isso quando ela não canta a música do anime também, mas dessa vez ela não cantou, né? Mas aí é Clamp, é outra coisa. Então. Outra história. Depois que ele acaba falando, pô, o único jeito de eu pagar a minha dívida é acabar namorando com ela. Fazer ela feliz, de certa forma. É, fazer ela feliz, de certa forma. Ele pensa assim, pô, vou morar com ela. Debaixo da ponte. Aí ele parte. Não, vou morar. Morar debaixo da ponte. Com ela. Numa vila muito sem noção, cara. Não, e pode dar errado, né? As intenções iniciais dele eram bem egoístas, na verdade, né? Eu vou cumprir isso e eu vou embora pra minha vida de volta. Na verdade, ele sempre pensa nela de um jeito assim. Ele sempre imagina o que ela tá pensando, entendeu? Então... ele não tenta entender, ele tenta colocar os pontos dele, os pontos de vista dele normal. É, exatamente. De empresário, nem de pessoa normal, porque ele não coloca sentimento. Ele ainda vê como um negócio, né? Isso, por exemplo, a Nino fala alguma coisa, tipo, meio sem noção, aí ele supõe, ah, então ela está fazendo isso, ele supõe com o que ele tem conhecimento, entendeu? Ele não pega o que ela realmente está falando. Ele não para pra pensar assim, o que que ela quer. E às vezes ela não quer nada, né? Ela só quer ficar junto, ou alguma coisa assim, específica de uma pessoa, né? Não necessariamente, ah, ela quer tal coisa. Às vezes ela só quer companhia, e ele inventa coisa em cima, e aí acaba entrando num espiral de maluquice, né? Só preciso dizer assim, ó, pro querido ouvinte que tá ouvindo essa parte de descrição, né? O pessoal que nunca viu nada de Arakawa pode até ter uma impressão errada pela definição básica da sinopse, né? Porque a gente fala assim, é um cara que ele é um trabalhador, ele tem o seu dinheiro. Ele é dono de uma grande companhia, então, né? Que ele fica falando toda hora, né? De repente ele tem um problema onde ele acaba sendo socorrido por uma garota que mora debaixo da ponte. Ela salva ele, ela pede um favor pra ele, ela pede pra que ame ela, né? E aí ele acaba cumprindo isso e vai morar debaixo da ponte. Você pensa assim, então, é um shoujo padrão meio meloso, que vai ter um choque cultural. Não, shoujo nem chega, porque shoujo já tá lá, pronto, assim, namorado. Vai ser um acabou. cara, homem cara, melodramático que vai ser aquele choque cultural dos dois, é porque docilidades. Tava no... Não tava na Noitame, não, Seiji? Esse não, o Arakawa não. Esse não, não, né? Não. Mas você pensa, Shaft, putz, grito. Não, o que eu quero dizer, pensa assim, então. Você vai ser um choque cultural de docilidades, de um cara rico, de uma moça pobre, vai ter essa romance melodramático e tal. E a gente pensa que a história vai ser conduzida assim, né? Nada disso, cara. Porra, é nonsense total a história, você vai vendo. É muito nonsense. Eu termino um episódio e falo, cara, eles não conseguem fazer uma coisa mais bizarra do que isso. Chega no próximo episódio e, fodeu, eles fazem uma coisa mais bizarra. Não, eu vejo às vezes de outro jeito, sabe? Eu trabalho, né, nessa vida caótica corporativa, né? Há 8 anos, né? Quando eu vejo esse pessoal se divertindo com nada, sabe? Com linhas, jogando pedra, assim, dá um pouquinho de... Que, cara, que coisa. Que tal ficar loucão, velho? Me foda-se, sabe? Cara, é que assim, sabe? Você consegue achar graça nas pequenas coisas da vida, entendeu? Você não precisa... Ter o melhor carro, você não precisa ser o melhor da empresa, você não precisa ser corporativo e ficar esfregando esse cara de todo mundo. Na verdade, se você estiver satisfeito com você mesmo, é o suficiente, acho que no final. Isso que eu acho legal de Arakawa, porque ao mesmo tempo que é um anime, uma obra extremamente nonsense, tem coisas absurdas ali, ele te traz uma moral linda, velho. Sério. Só que é sempre por trás. Você tem que sempre ler uma vez ou duas vezes. Você tem que sempre entender nas entrelinhas, né, do que eles estão dizendo, né? Porque assim, se você for ler ignorando o que a gente tá falando, né, é só um monte de baboseira. Né? É, então, por isso que eu falo que o Arakawa, pra você gostar dele, você tem que aceitar o humor dele. Nonsense, maluco, sem sentido nenhum. É que nem você aceitou o humor nonsense do Scrumble, é que nem aceitou o humor nonsense do Gintama também. Eu acho que tá mais no humor nonsense, às vezes, Monty Python, de vez em quando. Por isso que eu falo também, outra coisa de Arakawa, você tem que aceitar a estética da Shaft, né? Por exemplo, se você viu o Sayonara Zetsu Bunsensei, você vai adorar o Arakawa Under the Bridge, é a mesma ideia, cara. Maluquice, nonsense, com aquela estética de animação, personagens malucos, um querendo deixar outro maluco, né? E é interessante, é assim que é legal pra ver o Arakawa Under the Bridge. Só que a diferença entre eles é que a história de fundo faz sentido, ao contrário dos Zetsu Bunsensei, que é a coisa mais imbecil que você pode ver. Aquela estranha background, as entrelinhas de Arakawa são demais, então você tem aquela parte realmente nonsense, mas ao mesmo tempo você para pra pensar e fala, faz sentido. Dá pra tirar lições. Justamente porque ele até vira muito rápido de zoeira, uma reflexão, e depois volta pra zoeira. E às vezes você pode até meio que perder aquilo. Então assim, você dá muita risada, mas... É uma coisa que aconteceu comigo. Você dá muita risada, mas às vezes quando termina o episódio, você fala assim, pera. É, eles criticaram isso mesmo? É, exatamente. Tipo, mas caralho, é isso mesmo? A frase de abertura do Tono foi uma dessas. O episódio daquele ritmo frenético e veio aquilo. Tipo, o que é senso comum? E eu fiquei um tempo sozinha pensando assim, caralho, o que é senso comum? É muito legal, é muito maneiro. É por isso, Dri, que você tem que ver o live action, porque ele dá um foco um pouquinho maior nessa parte de questionamento do que é senso comum ou não, mesmo tendo senso comum na história. A gente tá falando bastante dele, porque ele, como é praticamente o orelha, mas ele tem seus problemas também, né? Então, é como é sempre focado no que ele tá pensando, nas impressões que ele tem de cada habitante da ponte, e é meio que eles estão tentando, inconscientemente, mudar ele um pouco, né? Bem, então, a gente já falou um pouco do Ko aqui, só vamos entrar um pouco mais. Como que é o Ko dentro do universo Arakawa, assim? Porque, então, ele acaba morando em Arakawa. Arakawa, só pra explicar o porquê a gente chama Arakawa, o rio que se passa debaixo da ponte se chama Arakawa. Então, por isso o nome, Arakawa Under the Bridge. A história realmente não precisa ser embaixo da ponte, mas ao longo da margem do rio, que é um rio que existe de verdade no Japão, ele desemboca lá na Baía de Tóquio, né? Bem, então o Ko, ele vai acabar morando ali na vila, e lá ele conhece muita gente. E o que acontece? Como moram pessoas ali embaixo da vila, ele acaba indo morar lá, e existem padrões, digamos assim. Algumas regras. É, algumas regras. É uma sociedade, eles precisam de regras. É uma sociedade organizada. Surpreendentemente organizada. De vez em quando ela se assemelha a uma sociedade alternativa daquelas mirripongas, onde seria o seu codinome, sabe? Eu diria que é mais organizado que o Brasil. Porra, demais. Tem uma horta, tem uma fazenda lá com gado ali. É autossuficiente, né? É autossuficiente mesmo. E assim, cada pessoa lá tem a sua função. E eles pagam as coisas que eles pegam, todo mundo trabalha junto. O Ko, ele entra lá, ele não tem função nenhuma. Ele conhece o chefe da aldeia. O chefe da aldeia nomeia ele como recruta. Eles acabam apelidando ele de Rico, né? Rick. É que todo mundo tem que ter um nome novo quando chega exatamente, lá. Exatamente. E a partir daí a gente conhece ele somente como Rico, tá? Aí entra mais um boom e fala, cara, que foda que a Arakawa é. Por que que eles fazem isso? Pra se desligar das suas vidas antigas. Mas as experiências e as coisas boas que eles têm na vida anterior, eles mantêm pra caso que seja necessário mais pra frente. Mas isso daí é uma forma, assim, deles colocar que aquele indivíduo que eu era, tá no meu passado. Eu sou essa pessoa agora. agora em Arakawa, entendeu? Ou talvez não, né? A gente não sabe o que eles fazem 24 horas por dia. Talvez eles são as mesmas pessoas. Então vamos falar um pouco aqui da Nino, porque a gente já falou que ela salva o Ko, essas coisas. Mas porra, quem é a Nino, né? A Nino é uma garota misteriosa que vive em Arakawa. Ela se autodenomina uma venusiana. Planeta Vênus. A coisa é tão sem noção que pode ser que todas as histórias lá sejam verdade e a gente não saiba. A da Nino é possível. Não. Tem alguma coisa estranha, porque assim, durante a série, eles vão pegando pistas, né, do que aconteceu com ela, né? Coisas que estão relacionadas com a cama, com fitas de vídeo, com fotos. Passado dela. Aí o Cole mesmo começa a tentar pesquisar, só que ele para um pouco, porque meio que uma falta de educação você ficar pesquisando a vida passada de uma pessoa que você gosta, às vezes ela não quer saber disso. A Nino, então, ela tem um mistério, ela vai apresentando coisinhas, né, durante a história, só que assim, não dá pra fechar definitivo o que é esse mistério, porque não viu o último volume, cara. Pode ser o último volume. Ela é a personagem com menos informação, você não consegue sacar muito bem o que acontece. É, mas né? Você vai desenvolvendo uma teoria, né? Sim. É, exatamente. Falta o último volume pra eu confirmar de vez essa porra. Uma outra característica importante dela também, as pessoas que vão pra lá, elas têm o bom senso porque elas tiveram uma vida anterior. E ela age como se ela não tivesse tido uma vida anterior. Ela não tem bom senso nenhum. Ou ela não teve, ou ela tá fugindo disso, né? É, ou ela tá ignorante de propósito. Um exemplo é tipo, ela foi tomar banho num latão, todo mundo vendo, e quando ela levantar, tá de biquíni, ela fala, eu tomava banho pelado até que uns caras falaram que eu não podia. Então, eu acho que assim, os dois pontos principais da obra é o Ko, a história do Ko. É, a do Rico a gente sabe mais ou menos até onde vai, né? A gente já tem a história dele. É, o Rico a gente sabe, conhece ele direitinho. Agora, a Nino, nada. Então, como eu já disse, tem uma teoria, depois eu conto o que eu acho dessa teoria, tá? Como eu já disse, realmente tem essa coisa, né? Ela vai sendo desenvolvida, vai te dando pistas, vai te jogando informações, e isso tá relacionado a alguns outros personagens, que também do Arakawa The Bridge. O passado dela e o passado dos outros também. O Cole, a gente tem o passado dele, mas a gente vai acompanhando a mudança dele, né? O legal do Cole é isso daí, cara. Você vê que ele é um cara que é um empresário, essas coisas, e ele vai mudando muito nisso até o fim da série. Ele tá mudando, mas às vezes ele tá se conhecendo, na verdade. Ele não é um robô de negócios, né? Ele é um ser humano, né? Então ele vai tratando desses detalhes meio delicados, né? De jeitos bizarros. Sempre uma situação remete a alguma situação do passado e se reflete de um jeito positivo depois, né? No passado era ruim e agora se reflete de um novo jeito. Então, assim, conhecendo um pouco mais, assim, os personagens de Arakawa, a gente vai ter o chefe da aldeia, chamado Sponcho, né? Eu chamo ele de capa. Ele é um fucking capa! Ele é um fucking capa! Não, ele é um fucking capa, ele age como um capa, mas ele não faz menor questão de esconder que é uma roupa de parque. E ele é um mágico excelente também. Aquele truque de mágica dele é excelente, né, cara? E ele tem cabelos L'Oréal Paris, tá ligado? Não, meu truque de mágica, eu me prendi numa caixa, aí eu estava lá dentro e de repente eu saio um cara lá bonito pra caramba. Porra, que belo truque, hein? Belo truque. Comovente, né? Mas ele é o chefe da aldeia, né? E o que acontece? Esse é o cara que tá ali por alguns fatores. Vamos lá, quais são as responsabilidades em termos do chefe da aldeia? Ele dá o nome pra todo mundo. Eu acho que não fica explícito isso, mas eu acho que meio que ele que manda a responsabilidade de cada um ali, né? Ele enxerga, né? As habilidades de cada um, ele administra pra que essa habilidade seja utilizada em potencial máximo pra comunidade. Pra você entrar na aldeia, você precisa da aprovação dele, entendeu? E ele é muito respeitado, assim, a opinião dele é muito respeitada. Ele também tem um mistério, né? A gente tem uma ideia mais ou menos do que é esse mistério dele, né? Mas tem umas coisas que não, né? Mas a princípio a gente sabe que ele é um cara que tá vestido com uma roupa de capa. Ponto. Isso é óbvio, né? Isso. E segundo, ele é um cara de influência. Ele parece ser, tipo, um político influente mais forte, talvez, que o pai do Ko, né? Agora a pergunta, por que ele tá no rio ali, lá nas margens do rio, morando e vestindo uma roupa de capa? Isso, assim, não tá explicado no anime, dá pistas no mangá, no anime, mas a gente não tem essa explicação final, né? Deve ter no último volume, explicando tudo, no final das contas, né? Ou não, vai deixar tudo em branco, você que escolhe o que vai acontecer. Bom, vou falar então do Roshi, ou Estrela, pra quem quiser falar isso, né? Eu gosto de falar de Roshi, na minha opinião. Eu gosto de chamar ele de Roshi também. Eu gosto de chamar ele de Sugibro. Sugibro, o dublador dele, que adora fazer esses personagens histéricos também, cara. Bom, o Roshi, então, ele é um cara que ele tem uma máscara de estrela, né? Assim, você vê claramente, é uma máscara de estrela. E ele sabe que isso é uma máscara de estrela. Ele não é uma estrela. Ele fala assim, não, isso é uma máscara, caramba. Não, pera aí, ele não é só uma estrela. Ele também é a lua. Também. Ah, é. Ele muda. Ele foi de lua pra estrela, né? É, e de vez em quando é uma estrela do mar. Também. essa depende do nível de frustração com a vida que ele tá, né? Então, na vila, ele tem a função de ser um músico, né? Por isso que o objetivo dele é também ser uma estrela, né, da música. Melhor músico dos animes. Parece que ele se esforça em fazer música ruim, sabe? Mas é uma música saindo do coração, né? Vem daquele sentimento, tá ligado? Lá no fundo. do Kurohige. E ele fala que as músicas dele já ficaram lá no top, assim, né, de vendas. Pô, ninguém nunca viu falar dele, mas tudo bem, né? É que ninguém viu o rosto dele, né? Não, porque, assim, ele se veste muito bem pra quem é mendigo, sabe? Primeiro ponto. É. Segundo ponto, como é que ele consegue fumar com uma máscara? Cara. Terceiro ponto, como é que ele consegue tocar guitarra sem eletricidade embaixo da ponte? Mano. Nunca vi uma caixa de som. Detalhe, ele não consegue enxergar direito. Como que ele escreve as músicas? Eu lembro que tinha um momento lá no episódio, né, que o Rico viu um cara entrando no trailer do Roshi, né, e saiu o Roshi, né. Cadê o cara? Onde ele foi parar? Ele não associa que o cara era o Roshi, né. Ele fala, nossa, quem é essa pessoa louvável? Aí ele fala assim, então você é uma criatura formato de estrela e devora homens, né, devora as pessoas. Seu maldito, desgraçado. Para com isso, é minha máscara. Ele fala, você é idiota, isso é uma máscara. Pô, seu besta, caramba. Os papéis se invertem nesse episódio, né. Porque o Cole, ele tem a pior lógica possível. Ele não acredita que o Roshi é uma coisa normal, né? Ele acha que ele é um imbecil só. Ele acha que ele é tão louco quanto o Kappa, né? Mas... Exatamente. Ele quer, na verdade, não é que ele acha, ele quer acreditar. Ele quer acreditar, porque ele é o rival dele. É o grande rival dele. Isso, é. Porque enquanto o namora com a Nino, o Roshi é apaixonado por ela. É, então, por isso que o Roshi fica brigando muito com o Rico, né? Pô, porque a Nino deu bolas pra ele, e ele sempre queria que a Nino desse bola pro Roshi. E do nada, né? Porque ele sempre se esforçou, ele sempre tava lá, e sempre tava acompanhando, mas aí chega um cara do nada, um externo, e toma. A princípio, era um negócio muito mais unilateral, a rivalidade deles. Com o tempo, cara, eles viram rivais realmente. Tipo... Eles viram rivais, mas o engraçado é que, assim, o Cole nunca teve um amigo, né? E vamos dizer assim, ele é o melhor amigo dele dentro da ponte. É. É, realmente. Ele é um verdadeiro amigo dele, porque é um cara que vai te xingar, mas, na verdade, de vez em quando ele vai lá e é. Ele vai pra dar o apoio, cara. Tipo, ele reclama que ele tá com a Nino, mas quando acontece algum tipo de besteira, ele fala, você não é um homem, vai lá. Ele dá algum apoio moral bizarro. Eu acho que acaba sendo um dos caras mais compreensivos, mais bacanas com o Cole, de todos eles, sabe? Quer que a Nino seja feliz, né? Isso daí é meio clichê de anime, coisa do Japão mesmo, porque eles colocam bastante aquele negócio, tipo, do rival ser, de certa forma, o seu amigo, entendeu? O seu cara que você pode contar. É que rivalidade no Japão, ele é considerado algo saudável, né? O rival é alguém que vai te desafiar e vai empurrar você quanto você vai empurrar a pessoa pra cima. Pra vocês sempre continuarem competindo e melhorando, né? Uma das teorias por que ele é tão histérico, né? Porque, você sabe, né? No mundo de J-Rock, J-Pop, é bem complicado, né? Você ser famoso ali, né? A pressão é incrível. Você não pode fazer nada, né? Será que é por causa disso, por causa dessa pressão, de ele ser uma estrela de verdade, fez com que ele mudasse pra ponte? Será que sim? Será que não? Será que ele soube cantar alguma vez na vida? Eu acho que ele é um puta mentiroso, isso sim, cara. Um cantor desiludido, né? A minha teoria dele é que ele realmente é um cantor bom e ele canta ruim pra disfarçar e ninguém descobrir quem ele é. Eu acho ele desiludido, né? Não canta mal. O lance é que ele não sabe fazer música. Não é nem questão disso. Ele canta o que ele quer. Isso que acabou de falar tá certo. Por exemplo, quando você é do ramo da música, às vezes você pode compor pra você mesmo e às vezes não. Às vezes eles vão colocar uma música de alguém, mesmo que você concorde que a letra seja uma bosta, mas vai fazer sucesso, porque foi feita uma pesquisa. Você é fabricada pra fazer sucesso. Exatamente. É igual outro personagem da obra, que por ser um personagem menorzinho, por assim dizer, a gente provavelmente não vai falar muito dele, que é o mangaka. É o mesmo caso. Ele só queria escrever sobre o que ele quisesse, entendeu? Sim. É. Então, provavelmente, tudo que ele queria era cantar a música que ele quisesse cantar. E aí, dele gostar tanto da Nino, que quando ele começou a cantar as neiras por aí, tava ela praticamente batendo palma de pé, né? Detalhe que o maior hit dele ainda é a música do Parasita. Nossa. Bem, como a gente falou, cada um ali tem a sua função, né? E eles precisam se alimentar. Então, vamos falar da Pinko, porque é ela que cultiva legumes e dá alimentos pra população de Arakawa, né? Ela tem uma horta, cara, do lado do rio. Meu Deus, você vai comer isso? Não sei. E a Pinko, então, ela é uma garotinha, cabelo vermelho pimentão, tá ligado? Ela cultiva legumes, só que ela é uma garota extremamente desajeitada a nível explosão nuclear, tá ligado? Ela é uma arma de destruição em massa. Exatamente. Vamos usar os termos corretos. E ela ainda tem carta de motorista. Meu Deus, quem foi o louco que deixou ela com essa carteira de motorista, porra? É assim, eu gosto de fazer uma analogia. Existe um jogo indie que é um minotauro dentro de uma loja de porcelanas e ele quer vender essas coisas. Aí você controla um minotauro. Isso vai dar merda. Exatamente, isso vai dar merda. A mesma relação, só que pro mundo. E uma coisa, assim, absurdo, cara. Tipo, alguém chuta a idade da Bimco ali? Ela já tem carteira de motorista. Mas ela é extremamente pequena. Ela parece uma garota, tipo, fundamental. Entre os adultos dali, ela provavelmente é a mais jovem. É. E uma coisa bizarra, cara. Ela tem uma queda pelo chefe da aldeia. Ela acha ele lindo. Não é que ela simplesmente tem uma queda. Ela acha ele lindo. Sim, é o cara da roupa de capa. Pensem nisso. Então, será que ela viu ele mesmo? Todo mundo viu porque ele fez a mágica, amor. Fez a mágica, mas talvez ela ache que é outra pessoa. Como ela disse, que ela se importa mesmo é com o coração. Sister. Sister? Primeiro, ele é o Dio? Oh, desculpa. Você pensou que era irmã? Mas não, sou eu! Dio! Isso é tão óbvio que eu fiz, eu pensei, caralho, mas é o Shizu esse aí. Como ele é dublado pelo Takehito Koyasu, então você identifica com qualquer personagem que tenha feito, né? Então, ele é um homem grande, vestido de uma freira. Se chama Sister, hein? Ele chama Sister. E o deus dele também é conhecido como Solid Snake. Pegue sua faca e lute sem esquecer. É o que aquele grandioso homem disse. A guerra nunca muda. Os coaches dele são os melhores. Sim, são os coaches de Metal Gear Solid, alguns. Ele aparentemente é uma doce freira. Ele é o cara que faz a missa mais rápida do mundo. Alguém pecou hoje? Não. Pronto, não. Fim da missa. Faz biscoitos muito bons, aparentemente. Por isso que as pessoas vão pra missa, ué, pra pegar os biscoitos. A função dele, em tese, é colocar, assim, ordem e falar assim, ó, se alguém fizer merda, tem uma metralhadora. O interessante dele é que ele é meio controle moral da vila, ele também é a segurança e ele é a polícia também. O mais importante dele é que ele é uma bizarrice biológica, porque todas as vezes que, teoricamente, eles estão no nariz, estão na bochecha. Mas, hein? É, quando ele sangra, ele não sangra pra nós, ele sangra pras catrinas. Ah! É, e ele perde uns 78 litros de sangue toda vez. Mas ele é gigante. É, a cicatriz dele tem mais relacionamento com a Maria, talvez. Tem. Diz que as feridas do passado sempre se abrem, sabe? Profundo. Ele é um masoquista com ela. Gente, a Maria é outra também. Os dois têm meio que o background parecido, né? Eles eram mercenários. Isso vem da teoria, depois que eu queria falar do passado deles com a Nino, depois. Sim. A Maria é provavelmente a personagem coração mais negro, mais cheia de maldade. Tsundere é nada, sádica. Ela não tem nenhuma parte macia, só tem maldade só. Tudo que ela faz é, ela gosta de pisotear as pessoas até reduzi-las a pó. Nem fisicamente ela faz isso, é verbalmente essas são as armas dela. Ela é o demônio. Na vila, a função dela é criar animais pra leite, pra ovos, pra lã. E nas horas vagas, ela gosta de torturar psicologicamente todos os homens do lugar. Todos eles. Principalmente o Paul. Principalmente o Sister. O Sister gosta. Voltando um pouquinho pro Sister, é que os caras ainda reconhecem que não existem freiras em igreja ortodoxa. E ele tá usando uma cruz de igreja ortodoxa. Nesse momento da vida, eu acho que esse é o menor dos problemas. Ah, não, isso é tranquilo, porque quando você tá tentando dormir, você fala, ó, tem alguém entrando no meu quarto. Fica tranquilo, recruta. Eu tô aqui, um sniper de Deus, virando na sua cabeça. Se aparecer, eu vou sentar o gatilho. Ele sempre fala isso, né? Que bonito, assim, que... Tipo, Deus vai ganhar meu dedo e vai pesar no gatilho. Se ele tivesse feito qualquer coisa com você, ele já teria tomado uma bala. Na cabeça? Claro que não, no joelho. Tipo, falando isso do tom mais normal possível. Mas de boa. Não, ele fala assim, na cabeça? Não, no joelho. Você é o quê, maluco? Ninguém pode irritar ele, porque ele desconta. Exceto a Maria, que ela pode zoar muito ele, porque ele aceita, porque ele é apaixonado. Sim, os dois têm alguma coisa. Não, os dois têm um passado. Toda hora que o Sister vai falar pro pessoal assim, ah, é porque essa pessoa do passado é a Maria. Aí ela lança uma faca na direção dele e ele muda de assunto. Nada, eu não disse nada. Pois é, eu esqueci o que ia falar. Deixa pra lá. Entre as pessoas de Arakawa, eu acho que ele é um dos caras mais, por incrível que pareça, um dos caras mais legais. Assim, porque ele geralmente se preocupa com todo mundo lá, ele cuida de todo mundo. Sim, então... Ele não é violento de graça, ele não... Não, então, é o que eu falei, o papel dele lá é deixar as coisas em ordem, entendeu? Exato. E a Maria, o objetivo é deixar um caos. A Maria tá ali pra fazer o caos na vida das pessoas. Teoricamente, a Maria tá ali pra prover carne. Ela trata todo mundo como gado. Não, ela trata os homens como gado, porque com as meninas ela é sempre muito boazinha também. 2000 XX, bomba nuclear, tudo acabou e somente uma pessoa pode ser o salvador no novo milênio. É, não é Estela. Ela é só uma menina. Ela diz que é só uma menina loira do orfanato em que o Sister trabalhou. Garotinha pequenininha, né? É assim. A voz dela é bem tranquila. Ela é bem de boa, a não ser que ela entre no modo bisqueiro do Hunter x Hunter. Ela fica gigante e forte. Ela vira o Raul. Do nada. Aquele cara que tem 12 metros, o punho dele tem 2 metros e quando ele te acerta, você é deletado da humanidade. É engraçado que ela muda de estado X para estado Y, dependendo de onde o X está, em questão de segundos. É tipo, perto do Sister ela é tipo boazinha, fofinha, menininha kawaii. Agora perto do Cole ela incorpora e acusa. Engraçado que o background dela e dos dois irmãos, né, de ferro, tem alguma coisa meio estranha, né? Ela é relacionada com o Sister, né? E os dois irmãos dizem que fizeram experimentos de laboratório, né? Você fica meio pensando, caramba, será que fizeram experiência nele, sabe? E a Sister entrou lá e tirou todo mundo. É possível, é possível. É muito estranho isso, né? Aí ela foi morar debaixo da ponte pra não acharem. Pra não acharem nem eles, nem ela. Ele disse que trabalhou num orfanato, né? E você sabe, né, como às vezes o governo às vezes é meio sacana, né? Nesses mundos. Eles podem falar orfanato e não ser orfanato também. E ela tá só tentando viver uma vida normal, né? É, debaixo da ponte. Normal. Tão normal quanto é possível estar. É, normal no mundo apocalíptico de 2000 XX, né? As outras duas crianças, né, da série. Tetsu e o Tetsuro, né? Que são ferro-ferro. Os dois são garotinhos e os dois têm máscaras de metal, né? Porque eles falam que eles são espers, autoproclamam como espers, têm poderes psíquicos. Eles usam essas máscaras para que esses poderes não sejam detectados pelos cientistas do laboratório em que eles estavam e escaparam, né? Essa é a ilusão deles, né? Por isso que eles nunca tiram essa máscara de ferro. Eles têm medo que os cientistas encontrem ele e levem de volta pro laboratório, façam experimentos novamente neles, né? Mas você não sabe o quão verdadeiro eles estão falando ou quão ilusão é essa história, né? Pode ser que eles tenham escapado de alguma família meio hostil, ou eles eram órfãos e, tipo, entendeu? Escaparam algum lugar trauma que eles têm pra ficar com essa máscara, é, né? Com essa máscara de não aparecer, né? E outra, é a melhor coisa quando você vê eles entrando na água, né? Eles afundam direto. É, eles entram. Eles afundam na hora. que bizarro. E além dessas duas crianças, a gente tem o Shiro. Ele é um homem de meia idade, mega cordial, e que ele tem que ficar andando em cima de uma linha branca o tempo todo. Porque ele precisa estar... andar na linha. Ele tem que estar sempre em cima, tem que estar sempre pisando numa linha branca. Exatamente. Geralmente. Será que isso conta quando ele tá dormindo? Também. Será que ele dorme de pé? Não, ele dorme em cima de uma linha branca. Ele faz uma linha e tem... Ele faz uma linha branca e fica dormindo em cima. É isso. Porque senão... É, porque senão... Não, eu fiquei pensando ele. Será que ele não se mexe quando dorme? Mas aí ele faz uma grande linha branca, né? Uma grande linha branca. Aí que tá, se você tiver uma grande linha branca, não é mais uma linha, é um quadrado. Mas pra ele tanto faz, ele tá em algo branco em cima, né? Não. Eu acho que assim, se você fizer uma linha retangular, tinha uma linha. Pô, e a gente nem sabe se ele dorme mesmo lá. É, vai que ele não dorme, né? A gente nem sabe o que ele faz, né? Esse, é uma encenação todo mundo, menos as crianças, né? Que a gente sabe que eles moram na igreja, né? Ortodoxa do... É, a gente não sabe exatamente onde cada um mora. Tirando a Nino e o Cole, crianças, Sister e a Maria... As outras pessoas, é óbvio que o Kappa não mora dentro d'água, porque senão ele fica enrugado e morrer. O Roxo a gente sabe que ele mora no trailer, né? Que tem coisa. Pico a gente sabe que, ela fica perto, não necessariamente ela pode ficar perto da horta dela ou não, certo? É, mas nunca mostrou uma casa nunca dela. Nunca mostra alguma coisa assim, caramba, esse cara tá morando ali, ó. Olha ali o Shiro ali, ó, dormindo na árvore, que nem um mendigo doido. Mas ia ser louco, hein? Mas vale falar então que o Shiro ele tem essa maluquice porque ele acredita que se ele não pisar na linha branca, a mulher dele vai virar um pássaro, né? Essa é a ideia maluca dele. O cara com cabeça de pássaro deve ter ajudado ele a chegar nessa conclusão. Talvez. E sim, o Shiro é um homem que ele é casado e tem uma filha também. Embora a filha mora, a família mora em outro lugar e aceita que ele continue morando ali no rio, ali, fazendo as suas coisas. Cara, que bizarro. Ele deve ter trabalho lá, né? Eu não sei se talvez ele... Acho que nem esteja casado. Na cabeça dele ainda tá casado. Bom, ele recebe pacotes e documentos assinados da esposa, né? Então... É, porque assim, quando você tá separado, você recebe, né? Você tem algumas obrigações que relação a filho, né? Não, mas... Tem que assinar aí, então... Por exemplo, né? Ele tem uma maluquice de que ele vai querer participar de um torneio mundial de fazer linha branca, né? Aí a esposa manda a documentação dele autorizando pra ele ir, porque é ela que sabe fazer essas coisas. Ele não sabe fazer essa porra. Então, assim... Ele tem uma relação cordial com a esposa, né, cara? E tem uma relação cordial, mas às vezes não tá funcionando, né, ali. Não é um casamento... Não é um casamento, né? Tipo, ela tá brincando conforme a... Pode ser. Ela ajuda porque ele, provavelmente, esse cara... Eu sinto que esse cara teve um breakdown total, entendeu? Sim, porque ele era um cara de escritório. Ele tem todo aquele conhecimento de comportar... de escritório, né? Como em relação com outros funcionários, outras pessoas. Ele sabe usar um terno, gravata, né? Ele é um cara que consegue contas pra uma empresa. Pois é, né? E de repente é um ele vai parar embaixo da ponte, né, cara? Com essa maluquice de pisar nas linhas brancas. Sei lá. Eu tenho uma teoria bizarra, mas uma cargação de regra, né? Que é tipo, ele tem que seguir algum tipo de regra, sabe? Ele não consegue viver sem nenhum tipo de obrigação, sabe? Uma certeza, sabe? Que ele, tirando quando acaba o pó branco lá, o Cal, que você vê ele tendo um treco. Mas é estranho, porque assim, parece que ele quer viver assim, sempre certinho, mas ele quer... Ele quer andar na linha. Ele quer andar sempre na linha, mas ele quer, tipo, sair, né, do jeito que era antigamente. Ah, ele tem um toque violento. É um toque dele. Eu acho que ele, essa coisa de viver na linha, ele quer escolher a linha na qual ele vai viver, entendeu? Eu acho que é uma coisa que ele não tinha. Provavelmente ele levava uma vida tão boring, controlada e... Corporativo, né? Um pé no saco, né? Então, provavelmente, assim, quer saber? Eu vou continuar seguindo minhas linhas aqui, mas eu vou seguir a linha que eu quiser, porra. Então, alguma coisa... Imagino que seja alguma coisa desse gênero. Será que existe talvez essa expressão no Japão, andar na linha? Tem um monte. Não, mas... No Japão... Nesse... Com esse sentido, entendeu? Sim, andar na linha, sim. Tem outras linhas também. Tem linha de do amor, tem linha do controle. É um monte de porcaria. Mas é porcaria, como eu disse, né? Vida corporativa é uma bosta. E pronto. É isso que meio que diz. Mas assim, você pensa que ele é o mais maluco deles, né? Quando, na verdade, ele é provavelmente um dos mais equilibrados. Ele é um dos mais sãos, né, na verdade. É. Ele e o... Não, os mais malucos são às vezes os mais... todos eles são meio malucos, mas... Eles têm momentos de sanidade incríveis, né? Não assim que eles sejam malucos. Eles só tipo, tá bom, vai, vou dar uma dica aqui. É meio que... Eu vou dar uma dica aqui com o que eu fazia antigamente. Na verdade, né? O que eu era antigamente. Só que o dele é o mais fácil, né? Quando aconteceu um problema, ele apareceu e convenceu todo mundo, né? Ele mandou o jeitão salaryman auto-executivo, né? Pra resolver um problema. E uma coisa, né? Como ele tem um passado executivo assim, o Ko acaba se identificando umas horas com ele, assim, né? Ele é um pouco mais confiável quando ele tá engravatado, né? Porque você vai confiar em quem? Vai confiar na Sister? Vai confiar na Maria? Porque assim, eu confio na Sister, ele tá armado. Vou falar o que você quiser, só não atira na cabeça. Segurando a Sister, com certeza. Quando o cara tem uma mira de sniper mirando pra sua cabeça o dia inteiro. Sim, é bom confiar. Tranquilo, ele é um homem de Deus, né? Mais do que confiar, é bom saber que ele tá do nosso lado e não contra a gente. Exatamente. Acho que isso é o mais importante, sabe? Que bom que nós estamos do mesmo lado. Mas... Engraçado o Shiro é a relação dele com a Shimizaki, né? Ah, ela tem uma crushzinho nele. Uma crushzona, Stalker, praticamente. É o understatement do século, né, cara? E ela tá nem aí com o cara se vestir como um mendigo doido. Caraca, o mendigo da cidade, né? Bizarro isso. Os episódios, a história vai se basear em cima desses caras. São os que aparecem mais. Ponto. Bem, mas fora de Arakawa ainda a gente tem um universozinho, né? Porque o Cole ele veio de fora de Arakawa. E um personagem que a gente já mencionou bastante aqui, né? Que é o pai do Cole. E ele vem direto, assim, pra história... Não só como citado, mas aparecendo, fazendo coisas, né? De vez em quando é o antagonista, né? Exatamente. Ele é o antagonista. Se existe um antagonista maior no Arakawa, eu acho que dá pra falar que é o pai do Ko, né? Que é o Ichinomiya Seki. Até certo ponto, sim, né? Por quê? Bem no comecinho. É que assim, querendo ou não, é mostrado assim que o pai do Ko se importa com o filho. Ele é maluco e, tipo assim, toda a educação que ele deu pro filho de você não pode ficar defendendo nada a ninguém. Ele fez isso que ele achou que era o melhor. Realmente assim, fosse. Tem uma certa. Tem um pai lógica, ali no fundo. Né? Tem uma certa lógica, mas. assim, mais errada, mas tem. Então, ele tem aquela meio filosofia maluca xixiu, sabe? O mais forte sobrevive. Então, não funciona isso pra todo mundo, entendeu? Uhum. Então, eu acho que eu meio que concordo de ele acabar sendo o maior antagonista de Arakawa, não por ele em si, mas pelo fato de que, tipo, as ações dele, a forma como ele age, elas influenciam Cole o tempo todo, porque, tipo, o cara tem um puta complexo, sabe? Você percebe que são coisas que perseguem ele e continuam perseguindo ele por muito tempo. Pois machucaram ele até. Exatamente, exatamente. Tipo, tem um exemplo logo no começo que é com shampoo, né? Com lavagem de cabelo, né? Porque ele pensou que quando o pai dele falou pra ele, do nada, né? Assim, vou lavar o seu cabelo e tal, né? Ele pensou que era algo, sabe, genuíno, né? Sem ensinar alguma coisa, só, tipo, tô aqui só pra... Não, por favor, não, eu tô aqui sendo um pai mais normal, né? Na verdade, não. Na verdade, é outro ensinamento falando que você não deve dever pra ninguém, né? E quando quando a Nino faz isso, tudo bem com o sapólio na cabeça dele, né? Uhum. Ele até começa a chorar, né? Assim, é muito foda, porque é justamente a forma como convê as coisas. Então, o pai dele acaba tendo esse papel de antagonista, não por de fato ser um antagonista, mas por ele ter exercido esse tipo de influência, muitas vezes negativa, em cima do Cole. É, ele teve uma intenção boa, mas não, deu tudo errado. Não, você foi um bosta, essa é a verdade. Então, é o que eu falei, mal. Tem uma certa lógica, entendeu? Assim, pode ser uma lógica errada, sim, mas tem uma certa lógica. E fora o pai do Seki, a gente tem um cara que é um perfil mais paterno do que o pai dele. Paterno, né? É, paterno. Paterno é bonzinho, hein, cara? Ele tem um síndrome de Bochan, sabe? Não, beleza. É. Ele quer ser mais um amante, Bochan. Isso sim. Não ser amante. Ele, não, mas. Ele tá cara, mais querendo ser mãe do que pai, é, às vezes, mais mãe, sabe? Cara. Cara, eu não sei. Antes de Arakawa, era a pessoa mais próxima de um amigo, assim. Um relacionamento fato, saudável. Exatamente, um relacionamento saudável. Porque... mas acho que é meio unilateral, né? Que ele vê mais com era meio unilateral, mas era, eu acho que o único relacionamento mais saudável pro Cole era ele, entendeu? É, e olha no que ele se tornou também. Pô, aí. Não deu muito bom. Não deu certo também. Deu ruim. Da parte escritório, digamos assim, né? Da companhia do Cole, a gente tem a Shimizaki. Que a gente falou que é apaixonada pelo Shiro, né? É, ela, por hora, é uma assistente do Takai, mas aí a gente acaba descobrindo que ela é uma assistente até do pai do Kome, né? É. Porque ela não tá mais pra secretária que o Takai, né? Porque o Takai parece mãe. Uhum. Né? Tipo, não quer se o Kome. Se o Kome precisar colocar um cinto. Colocar uma calça porque ele tá com preguiça, ele vai lá e coloca, né? Uhum. Enquanto ela faz mais serviços mais normais, né? Eu gostei bastante, assim, da Shimizaki. Eu achei uma personagem legal, só que pouco falada no... É, no anime... Na obra em si, né? São poucas aparições, bem pouco, né? Mas geralmente a aparição dela, mas essa parte da espionagem que ela faz, né? Com ordens lá do pai do Uriko, ou esse amor danado, desgraçado que ela tem pelo Shiro, né? Arakawa, como a gente falou, é um anime dorgas, um anime bem nonsense, então não são só os personagens que moram embaixo da ilha, da ponte, que são nonsense. Ah, todos esses do escritório, o pai, o Takai, a Shimizaki, eles são estranhos a um nível X, entendeu? É, vamos dizer que assim, a ponte faz com que você libere isso, sabe? Essa coisa mais caótica que você tem dentro de você, só que você não tem coragem de mostrar, sabe? Uhum. E a ponte tem mais ou menos esse poder, né? É. Cara, tem alguma não que seja o poder, mas como você tá no ambiente, você tá com eles, você meio que segue, né? Segue as regras daquele lugar, né? Você passa... E aos poucos você vai aceitando aquilo como uma coisa normal. Oh. sua maneira. Eu acho que deve ter alguma coisa na água daquele rio ali que fica liberando na atmosfera, o pessoal fica entorpecido. LSD. Porra, deve ser isso. Ou vodka. Nem a Rússia. Você é tudo louco. Algum, sei lá, algum feromônio ali no meio ali. Pô, vocês nunca repararam naquela horta da Pinco, umas folhinhas com cinco pontas, cara, assim, tá ligado? Ah, não, isso aí te deixa mais de boa, não te deixa loucão. Deve ser esse cara, eu acho que assim, deve ter alguma coisa muito mais pesada ali. A partir do momento que você vê um capa, você já pode estranhar tudo, cara. Deve ser a água do rio. A gente tem mais alguns personagens aqui que, assim, não são tão focados dentro do anime em si, mas eles são bem interessantes. Entre eles a gente tem o Último Samurai, certo? O Last Samurai. Isso. Que... Exatamente. É o barbeiro. Não é o cara do filme. Não é o cara do filme, não, exatamente. Não é o Tom Cruise. Não. Né? Ele é o barbeiro ali da... É o barbeiro. Ali da ele vila. Faz uns cortes animal, velho. Ele usa uma katana pra cortar o cabelo. Vocês cortariam o cabelo com alguém que nem aquele cara? Não. Ah, cortaria. Os caras fazem Tenmi Mitsurugi, faz rapidão, meu. Nossa senhora. Eu cortaria. Tá, olha, eu cortaria, mas eu não seria o primeiro, porque... Não, eu não estaria do lado da Sister. Também não, cara. Porque a Sister reage, né? E aí o negócio pega, né? Nossa, cara, é pesado. Tirando o Last Samurai, o Último Samurai, a gente tem agora a dupla dinâmica e romântica. Que é o casal mais foda de todos, casal, cara. Casal mais foda de todos, melhor chip. Billy e Jaqueline. Billy e Jaqueline. Um papagaio e uma abelha. Jaqueline. Um papagaio e uma abelha. Tá certo, velho. Não, e assim, não qualquer papagaio e qualquer abelha, né? Um papagaio é uma abelha da máfia, né? Tipo, o Billy é. O Billy é acusa violência, total, cara. Anik! É, hardcore total. Eles são um casal extremamente apaixonado. Um fica pedindo pra o outro falar que ama ele, tá ligado? Tipo, ah, não, Billy, fala você que me ama. Ah, não, Jaqueline, fala você que me ama, tá ligado? Billy é. É aquela coisa, você pertence a mim, você é minha, exato. Você é minha protegida. Assim, para as pessoas que acharam o Crepúsculo romântico, provavelmente vão achar o relacionamento deles lindo, né? Não, mas é uma história, bem saudável. É uma história de amor melhor que Crepúsculo, convenhamos. É, há controvérsias, né? Mas deixa quieto. Billy era um cara da máfia Yakuza, trabalhava lá fazendo seus servicinhos. Provavelmente por isso ele anda com uma máscara de papagaio pra mim. Ele também. Realmente ele pensa que ele é um pássaro também. Tem alguns momentos de. É, de vez em quando ele caga na mão, tô pensando. Ele fica pedindo biscoito toda hora. É exatamente também. Isso que eu ia falar. Ele come uma laranja. Me dá uma laranja, me dá uma laranja, me dá uma laranja. Tá bom, né? Laranja? É, ele aí, quer fumar a laranja. É, e aí ele. Ele acaba tendo um relacionamento com a mulher do chefe e eles fogem, né? Que a mulher do chefe é a Jaqueline ali. E eu tenho que falar assim, o Billy no dorama tá muito legal, cara. Nossa. Ele tem um destaque bem maior do que no anime. Eu assisti pouco o dorama, eu não assisti tudo, então eu não peguei tanto ainda do Billy. Ah, mas ele aparece muito mais do que no anime, no mangá. Ele vem que eu falando. Ele é um cara mais legal, mais maneiro, porra. Porra, preciso do drama. O drama aqui, gente, como eu falei, a gente ia abordar mais os animes, porque, mangá a gente não consegue abordar tanto porque não tem o final. E dorama, a gente tem o dorama, só que termina no 10. O único que assistiu tudo aqui, eu creio que foi o Sage. Até onde deu. Eu acho que, assim, Arakawa é uma obra que, embora ainda não tenha o final, você não vai conseguir o final agora. Eu acho que o final mais próximo que a gente vai conseguir ter será realmente com a publicação aqui no Brasil. Vai demorar no mínimo um ano depois que começar a lançar. Exatamente. 14 volumes, né? Então, um ano e dois meses, se for mensal. Se for mensal, né? Esses são os personagens, assim, principais, assim, de Arakawa. E eu acho que é legal a gente focar neles, porque o que faz Arakawa ser... Arakawa, drogado como é, comédia como é, são os personagens, porque cada um tem o seu diferencial, cada um é muito estranho, esquisito e engraçado, né? Isso que torna, assim, Arakawa ser Arakawa, né? Gente, a gente já falou muito de Arakawa, deu pra entender que a gente gosta dessa porra. A gente vai finalizando aqui, já colocando um pouquinho do que a gente... espera passar, assim, essa sensação de querer ir atrás de Arakawa. porque eu acho que Arakawa, ele é muito pouco difundido aqui no Brasil. Eu até fiquei muito surpreso quando eu tava no Anime Friends vendo a palestra da Panini, e a Panini chegou e falou, anunciando que estava lançando, estava já garantido e ia lançar Arakawa aqui no Brasil. Eu falei, caraca, como assim? Eu acho que é um título que poucas pessoas conhecem. Na época, eu acho que da temporada de Arakawa foi legal, mas, por exemplo, quem não assistia anime na época não vai, não corre atrás de Arakawa. Porque pouca... Quem assiste anime hoje em dia. Porque eu vejo pouca gente indicando Arakawa, vendo anime hoje em dia, realmente. É uma coisa legal. Eu recomendo, assim, facilmente. Se você quer um anime pra rir, pra falar... Como muitos e muitos animes dos quais eu falo aqui, esse foi mais um dos que eu tive a experiência de assistir com muitas pessoas. Você viu em grupo? Vi com grupo. Então, foi assim, uma experiência do caralho, porque a galera deu muita risada. E a referência que um não pegava, o outro pegava. E assim, uma historinha, nós assistimos isso. Nessa temporada de exibições, a gente tava assistindo isso logo depois de Shigatsu wa Kimi no Uso. Caraca! Eu posso dizer que assim. Vocês conseguiram amenizar? Não, porque assim, a gente assistia a Arakawa numa vibe muitas vezes muito estranha, principalmente depois dos dois últimos episódios de Shigatsu. A gente ficou assim, com aquela cara de como devo me sentir em relação a isso. Mas não é o caso. Então, assim, o problema é que eu já tinha visto Shigatsu quando eu não escolhi. A galera tinha escolhido, eu só falei, olha, vocês se preparem porque vocês vão encarar, pra fugir que vocês vão pegar. E assim, todo mundo, quando terminou Shigatsu, ficou todo mundo assim, meio passado. E quando começou Arakawa, tava todo mundo ainda sob a influência de Shigatsu. Então, assim, foi uma experiência muito estranha. Mas foi muito legal mesmo assim. E a ideia de assistir em grupo, de assistir com galera, foi porque acabou tornando uma experiência muito divertida. É um anime muito gostoso. O final dele, eu acho que aquele último episódiozinho dele, que afinal de contas Arakawa tem de fato 200 episódios, se você for contar o que leva nome de episódio mesmo. O último episódio da segunda temporada, eu acho que ele termina de um jeito tão lindo. O final é aberto. De fato, o final é aberto. Mas ele termina de um jeito tão... Eu não me senti triste quando o jeito terminou, sabe? Eu fiquei assim, feliz porque, poxa, as bagunças que esses caras estavam fazendo vão continuar acontecendo e eles vão continuar com as suas vidas. E eu não sei, aquilo foi uma sensação bacana, sabe? Foi um anime que deixou lições que eu não esperava que teriam. Sim. Que eu achei, assim, muito estranho. De verdade, foi um anime que eu não esperava que ia trazer certas reflexões que trouxe. E não sei, foi uma experiência que eu considero até agora uma das mais bacanas dos animes mais recentes que eu vi. Não é um anime pra todos, eu já digo. Se você não gosta dessas coisas muito WTF, você não vai curtir. Eu acho que sim, é importante falar isso, que não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que o santo vai bater com esse anime. Mas eu acho que se der uma chance e tentar enxergar que, mesmo que não pareça, as coisas ali têm um propósito, não é só pastelão por pastelão, eu acho que assim pode proporcionar uma experiência muito legal pra quem tá assistindo. Recomendo a todos, recomendo que assim, prestem atenção nas referências, porque elas tornam tudo muito maneiro, certo? Se der pra vocês tipo, assistirem com outra pessoa pra trocando ideias também, vale muito a pena. E uma última, assim, triviazinha, é que no nosso grupo a personagem favorita foi a Estela, porque a galera achou toda a construção a la Hokuto no Ken dela o máximo, e ela acabou virando a heroína do nosso grupo, de certa forma. Mas é isso, galera, assistam Arakawa. Eu tenho a impressão de que, assim, se você gosta de comédia, provavelmente você vai ser uma coisa, um título que talvez você aprecie bastante. É uma comédia que realmente, assim, tem muita comédia que sai no Japão que fica, tipo, só naquela coisa, vamos fazer você rir, e, tipo, colocar várias piadinhas, e não coloca um background, alguma coisa de moral ali. E Arakawa, cara, tem muita coisa assim, entendeu? Exato, Arakawa é uma coisa que, assim, até o nível de você não esperar o nível daquela, tipo, a quantidade de pequenas lições que você pode tirar daquilo, sabe? Eu achei fantástico, eu achei muito divertido e é uma experiência que eu espero que outras pessoas tenham também. E é isso. Bem, Arakawa, sinceramente eu assisti mais pelo humor, eu adoro dar risada. É bom. Sempre é bom, você dorme melhor quando você ri mais, enfim. É engraçado, me pegou de surpresa o background. Porque na real, você começa a assistir, você não espera background, você acha que vai ser tipo piadinhas e piadinhas e piadinhas. E é bom, assiste. Você chegou até aqui e não assistiu, assista. Quando tiver um tempinho livre, vai que você gosta. Eu gosto muito do Arakawa Under the Bridge. Porque eu gosto muito de animes nonsense, eu adoro esse tipo de humor, mas quando você pega a ideia do nonsense, por isso que o Arakawa Under the Bridge, você tem que aceitar esse humor, né? Não tem jeito, não é pra todo mundo, mas ele tem uma certa profundidade, digamos assim, ele tem um certo background, né, dos personagens, os mistérios, você fica pensando por que, que eles estão assim, né, não somente porque eles são simplesmente malucos, eles têm algum motivo para estar lá, né? Mas vale a pena, assim, dar uma olhada, ver se você aceitar o humor, como eu disse, vai dar muita risada, muita, muita, porque acontece toda hora, todo instante, né? E eu tenho que falar que eu adoro o estúdio desse anime, né? A Shaft. Cara, é muita coisa legal, eu adoro esse estúdio. A gente já fez podcast sobre alguns temas, né? Sobre alguns animes, né, dessa companhia. O Madoka, o Bakemon Gatari, sabe? A gente falou bastante, né? Desse estilo de animação, a estética que ele põe, né? E ainda em combinação com o diretor maluco dele ali, né? O Akio Kishimbo lá, né? Que é demais a combinação desses dois aí, cara. Assim, eu não falo pra gente fazer mais todos os animes, né, do Shaft. Porque tem Negima, mas né? Tem muita coisa aqui. Negima, não precisa. Mas se sai o Norazido do Bolsense, eu adoro. Porra, eu faria fácil desse aí. Mas agora o Pink Drum não é a da Shaft. É, não é. Cara, é. Ah, mas tem outro que vale a pena. Eu só falo pra falar todos, porque senão o Mug vai querer que eu faça de início aqui. Não. Obrigado. Então. Mas assim, é muito legal, eu adoro esse estúdio, vale a pena dar uma olhada. Se você gosta desse estúdio, vai curtir muito o Arakawa Under the Bridge. É isso. É um tipo de humor bem peculiar, né? Bem típico japonês, né? Com piada de física, com piada de palavras e bastante nonsense, né? Ele é legal porque você tem duas camadas. Você pode chegar a duas camadas, né? Eu enxergo desse jeito porque talvez em parte eu seja tão doido quanto eles. Isso torna a série bem mais interessante, né? Você pode estar rindo e na segunda vez você pode estar percebendo algumas coisas, alguns sinais, né? Isso aqui tem alguma coisa e caramba, eu tô curioso em saber por que, que você tá aqui. Uhum. Caramba, você demonstra coisas aqui que não condizem com o seu personagem normalmente, né? E aí o que torna mais interessante, né? Você pesquisar, você pensar e verificar, ficar catando milho dentro da animação, né? Não tão do jeito maluco que nem Bakemonogatari, né? Que fica pausando o frame que nem um idiota, mas né? Pelo menos isso é bem, bem divertido, no caso. E aí, por incrível que pareça, é um bom romance. A gente não falou muito disso, mas realmente é um bom romance. Realmente é um bom romance. É algo bem, bem, bem suave, bem doce até, né? Às vezes. Melhor que Crepúsculo. Ah, qualquer coisa melhor que Crepúsculo, é filho. Não, realmente, a gente não falou tanto assim. Tem um certo romance, porque assim, a gente falou no começo, né, que tem a ligação entre Poe e a Nino, e tem um romance ali entre os dois, entendeu? Tem até um rival ali. É rápido o acontecimento disso, né? Então, e você vê que o negócio aqui, no começo pra ele era uma obrigação e vai se tornando algo necessário pra ele continuar em frente, né? É. E E aí ele quer conhecer mais ela, e fica. E às vezes até uma boa dinâmica de casais, né? Ele tenta, né, fazer, né? Só que é meio bizarro de vez em quando ela entra na sua casa, te arremessa pra fora de casa, quando ela tá sonâmbula, enquanto uma freira está. Uma freira de 2,5 metros com uma sniper, uma WP mirando na sua cabeça, né? Pensando que você fez algum tipo de besteira. Enquanto isso, você tem uma estrela. Uma estrela desesperada na porta da sua casa, pensando que aconteceu algum tipo de safadeza. Exatamente. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Tono, você quer fazer algum jabá, qualquer coisa a respeito? Bem, eu faço a parte do Putzilla, né? Um site de entretenimento em geral. Atualmente eu tô cuidando da parte escrita de alguns jogos, FGC em geral e podcast. De vez em quando anime, tô tentando dar uma modificada, né? Que eu escrevo normalmente, né? E lá a gente tem alguns podcasts. É, atualmente a gente tá falando sobre samurais, né? São vários episódios curtos, no máximo 30 minutos. Sobre algum tema relacionado ao tema do mês, né? E eu tive uma outra participação no Anothercast, que me parece. No Taverna. Eu acabei falando de Monogatari, mas ficou engraçado, estranho. Tanto como Bakemonogatari, né? Então é isso, gente. A gente já falou bastante aqui de Arakawa. A gravação foi bem longa. Mas é que a gente realmente precisava abordar os personagens, porque Arakawa consiste em cada individualidade ali, né? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Espero que quem não assistiu tenha, ao menos, incentivado a querer ir atrás, entendeu? E é isso. Ficamos aí. Até semana que vem. Falou. Falou, galera. E não saia das linhas brancas. Beijos. Tchau, tchau. Falou, gente. Boa andei noite. Na linha. Falou. E não usem drogas. Vocês estão. Acho que eu vou sair do meu emprego e morar embaixo da ponte. Esquece. Aqui é fedido demais. Cara, às vezes eu penso nisso. Eu penso na minha vida. Eu penso no meu emprego. Assim, putz, eu podia, sei lá, colocar uma máscara de algum bicho, ficar embaixo de uma ponte e ser feliz lá. A vida ia ser mais fácil. Ia ser mais da hora. Vai deixar pra lá, né? Passar fome, né? いつの間にか笑えるようになってゆくから Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Aqui é o Jin, de novo. Aê, dobradinha, quem diria. Dessa vez com a voz um pouco melhor. Um pouco melhor. Só um pouquinho melhor. Ah, tá ruim ainda? É, eu não sei, eu tô com uma espécie de tosse alérgica, tô tomando um anti-histamínico aqui, mas alguns dias ainda tem que tomar. 10 dias tem que tomar, que droga, viu? Ó, já não vai mais morrer, isso é bom. Ainda não morri, então tá bom. Então, mas pra vocês que não conhecem o nosso site, né, conhecer o nosso podcast via iTunes, via algum agregador de podcast, aplicativo do celular, etc. Ou alguém pegou e jogou no YouTube. Assim, sei lá. É possível, não sei. Se nosso podcast tá no YouTube, tá alguma coisa errada. Alguém. É, alguém é. Não tá errado. Alguém tá muito desonesto com a gente, viu? Mas enfim, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E pra mandar e-mail pra nossas queridas personas, o nosso querido site, e ser lido aqui, caso seja merecido, você manda um e-mail pra contato@projetoxpodcast. Curta-nos na fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast. E para os stalkers de plantão, ou quem não tem mais nada pra fazer como vocês, pode seguir a gente pelo Twitter no @projetoxpodcast. E aí, como assim? É, você é viciado em Twitter, como cara. Assim não tem nada pra fazer? Na minha mente, quem não tem nada pra fazer é viciado em Twitter. Que sacanagem isso, viu? Bom, mas vamos começar com os nossos e-mails. Não temos nenhum recado essa semana. O primeiro e-mail é do Thiago Bungenstab. Caramba, será que é alemão? Bom, bom dia, estou ouvindo o podcast de vocês há algumas semanas, estou gostando muito. Encontrei o cast número 100 de One Piece pelo Google, buscando um podcast de One Piece. Ah, vá. Assim como o Mug, eu adoro One Piece. Após ouvir esse podcast, gostei do pessoal e comecei a ouvir outros. Ouvi muitos outros casts de vocês, adoro o podcast e conseguiram mais um fã. Aê, que legal, cara. Aê, muito obrigado. Compartilhe na sua rede social, por favor. Aê. E gostaria de sugerir alguns temas para futuros podcasts. Vamos lá. Watchmen, sei que tem vários fãs da série na staff. É, quem sabe, né? Watchmen é uma coisa legal. Acho que dá pra sair um dia, né? Aí esse eu gostaria de gravar, se eu sair. Eu também. Nem sei se vai sair, eu não lembro. Acho que ainda não. Bom, Star Wars, olha, tema muito legal. Não, não vai ter Star Wars, desculpa aí, galera. Ô, louco. Bom, Star Trek, eu confesso que eu só vi os filmes e a nova geração, né? Então... É, eu só vi os filmes novos. Nem a série eu vi. Olha só. Mas eu achei os filmes novos sensacionais. É muito legal. Assim, pra quem não conhece nada, né? Ah, sim, eu curti. Acho que Star Trek, só a Drick viu a série clássica mesmo pra valer, viu? Então, não sei. Como Treinar o Seu Dragão, livros e quem sabe filme. A gente já fez um podcast de DreamWorks. A gente falou um pouco dos Como Treinar o Seu Dragão. É, mas aí eu acho que teria que ser uma coisa abordada mais nos livros. É, mas... Eu acho que são uma caralhada, né? É, mas eu acho que ninguém na staff leu aqui, leu os livros, né? Ó, tudo que eu sei dos livros, sei, é que... Sabe o Banguela? Sei. Na verdade, ele é um dragãozinho assim, pequenininho, que fica no ombro do Soluço. Ô, louco, caramba. É, então. Enfim. Bom, não sei, acho que ninguém da staff leu. Batman Cavaleiro das Trevas, olha... Esse aí você pode esquecer, cara. Como só assim? Só que eu odeio a Batman. Aham, sei. É isso aí. Tá. Espero ouvir alguns desses podcasts em um futuro próximo. Abraços. E observação, a culpa é do Rods, não importa do que. É, a culpa é sempre do Rods, né? Ai, ai. Ô, valeu então pelas suas sugestões, ô Thiago Bungenstab. Notados. Alguns, quem sabe, saiam o mais breve possível, outros não. Mas valeu, cara. No próximo e-mail que você mandar pra gente, fala se você é alemão. Ou descendente, pelo menos, né? Bom, valeu pro seu e-mail. E o próximo e-mail aqui é da Patrícia Souza. Boa noite, pessoal do Projeto X. Eu sou a Patrícia, tenho 29 anos e sou de São Paulo. Conheci o podcast de vocês através do Cabuloso Cast. E vim saber do que se tratava. Olha aí, abraços ao Lucien Bibliotecário, cara. Mó legal. A participação dele no podcast de Percy Jackson. Yay! Ele é muito gente fina mesmo. Pois é. O primeiro cast que eu ouvi foi de Kuroko no Basket e gostei bastante. Estou ouvindo alguns e pelo que eu ouvi até agora, vocês estão de parabéns pela qualidade e pelos temas. Aê, que legal. Obrigado, viu? E provavelmente não vou ouvir todos, mas quando vocês falarem de livros e animes, provavelmente eu ouvirei. Ô, então escuta esse que já acabou de sair, né? É um anime. Ah, então você tá escutando a gente ler o que você disse. Bom, só vim pra dizer um oi e parabenizar toda a equipe. Até mais. Até, Patrícia. Opa. Muito obrigado, né, por você escutar a gente. Obrigado pelo carinho, Patrícia. Pois é, e continua escutando a gente, por favor. É a mesma coisa, compartilha a gente nas redes sociais. É, sempre é bom. Exatamente. Obrigado. O próximo e-mail é do Cláudio Hiroki Hano. Boa tarde, PXcasters. O Genki desu ka? Tudo bem? Tudo bem. Aqui quem digita é o Cláudio Hiroki Hano, idade de 35 anos. Depois de ouvir o cast, me senti com 14 anos e sou de Guaru City, né? Cidade do Mugi também. Adorei o cast sobre Graphic MSP parte 1 e agora a parte 2. Olha aí que bom que ele curtiu. Li muitos gibis da Turma da Mônica na minha humilde infância e, se não me falha a memória, tinha em torno de 500 gibis pra mais. O meu personagem favorito é, sem dúvida, o Chico Bento, pois dava muita risada com ele e o primo dele, o Zé Lelé. É muito legal mesmo esse personagem. Sempre que eu passava nas bancas, comprava vários gibis, pois o preço era bem acessível. Os quadrinhos são tão bons que tem uma prima no Japão que os lê só pra não esquecer o português. Acho que escrevi pouco, mas na próxima eu escrevo uma bíblia. Só que não, caramba, viu? Valeu e abraços! Ô, Cláudio Hiroki Hano, cara, muito legal. Ainda bem que você curtiu esse podcast de Graphic MSP parte 2, cara. E aqui ele termina com PS. Ouvi o cast sobre Shigatsu wa Kimi no Sou e estou assistindo o anime, que aliás é muito bom. E o Atanuki ficaria feliz nesse anime, entendedores entenderão, fui. Ok, abril, 1º de abril, entendi, cara, essa piada. Tá bom. Não, mas valeu então, Cláudio. Muito obrigado, então. Que bom que você gostou desse podcast. Você ouviu ele todo? Espero que você não tenha ouvido ele todo antes de ver o anime. Não. Do Graphic MSP ele tá falando. Não, ele falou que no PS que ele... Ah, não, sim. Ah, não. É, e sobre o Shigatsu, continua assistindo. Esse... É, então. Prepara o lencinho. Já vou avisando. Mas sem spoiler. É, o próximo e-mail aqui é do Rafael HQ. Apesar de eu ter comprado boa parte do que saiu do Graphic Novels, me falta tempo para poder sentar e ler. É muito bacana o fato dos Graphic Novels tirarem desenhistas talentosos do anônimo. Mas ao mesmo tempo, cria o pensamento que se você é um desenhista no Brasil e não tá no MSP, você é um merda. Infelizmente, existem pessoas que têm esse pensamento. Eu não sei, assim, você pode dizer que quem tá no Graphic MSP foi selecionado, né, a dedo, né, pelo Sidão, né? não é só isso, também tem muito desenhista que não tá pouco se ligando pra isso. Eu mesmo sei. Conheço uns 5 ou 6 que fala, tá pouco se lixando pra participar de um MSP. Mas também dá pra pensar o seguinte, Graphic MSP tá num, meio que um só começo ainda, dá pra fazer muita coisa de MSP. E tem mais coisa também. Claro, tem vários personagens que dá pra fazer história solo, né? Então... Não, tem mais coisa, não é só ser um bom desenhista, você tem que saber fazer um roteiro também, porque não adianta você ser o melhor desenhista do mundo e não souber o mínimo de uma estrutura roteirística e pra não, sabe? Ah, não, mas, não o que eu quero, mas o que eu quero dizer é que oportunidades vão surgir, porque tem vários personagens que dá pra fazer uma Graphic MSP, então, se o cara pode não estar em destaque agora, no futuro ele pode ser chamado, pode ser lembrado pra participar. Mas assim, por enquanto, o cara que não tá, tem que ter paciência, né? Um dia ele vai ser chamado, se o cara continuar sendo mostra bom, né? O Sidão, ele fica de olho nesses novos autores assim, então, que só podem ser chamados anônimos, né? Que estão surgindo. Ou que não são no mainstream, né? E ele fica de olho, galera. Assim, então, paciência, né? Mas é bom, cara. Os caras que estão aparecendo ali estão se destacando pra valer, cara. Estão muito bons nas histórias, viu? Mostrando que o Brasil tem a coisa a oferecer, quem diria? Produção, artistas nacionais ali, tem muita gente talentosa, viu? É, não, eu sempre soube que tivesse. O problema é que o mercado aqui brasileiro, ele não ajuda muito a produção nacional, né? Precisa ter oportunidade. E a Graphic MSP é isso. Ela apresenta novos autores. É, se não fosse por isso, os novos autores não teriam uma oportunidade tão boa. Exatamente. Deixam o pessoal no mainstream, né? Enfim. Valeu, né? Mas mesmo assim, a gente entendeu seu recado, Rafael HQ. Valeu, né, por toda essa mensagem, cara. E obrigado pelo seu e-mail, né? Obrigado pelo seu e-mail. Próximo e-mail do Rafael Taira, né? Ele fala aqui, ó, sobre as MSPs, não tenho muito a comentar, já que ele só está na primeira fase, e da segunda tenho bastante vontade de ler a do louco, que sempre gostava muito das histórias dele, que me garantiam boas risadas. Mas o dinheiro tá curto, não sei onde guardaria em casa, já que o espaço também está escasso. A do Bidu, confesso que não me importei muito, apesar de ter gostado do que o Juba e o Cabeça comentaram no J-Wave. O do Bidu é muito legal, cara, é muito fofo. A do Penadinho não me atraiu a título, mas porque também nunca fui muito fã do Penadinho. Mas vale a pena ler, cara, o character design do Penadinho, nossa, tá demais, cara. Pô, tá muito... Eu não li o do Penadinho, na verdade, eu só li um até hoje, eu achei fenomenal. Qual? É, o primeiro da Turma da Mônica lá. O Laços? Laços é muito fofo, é porque, gostoso. Me falta grana pra comprar essas coisas. Cara, mas é muito legal, e vai ser live action, anunciaram live action do Laços, ah, meu Deus. Cara, eu caguei tão forte pro live action, acho que vai ser tão ruim. Eu não sei, mas eu acho a história tão legal. Ah, mano, não, desculpa, eu não consigo aceitar Mônica com pessoas. Vou esperar. Eu fico imaginando aqueles bonecos do Parque da Mônica. Esse eu vou dar tempo ao tempo. Vamos dar um tempo. Vamos ver se vai atrair ou não no futuro, né? Por enquanto só saiu o anúncio, né? Vamos ver, né? Continuando o e-mail dele. Espero que saia uma história do Contra, do Nimbus, da Marina, do Franjinha, do Jotalhão e da Magali. Meu Deus. Não sei se teve continuação da do Biteco, mas ouvi pouco vocês falarem, né? Não tem continuação do Biteco. Me afastei um pouco das coisas do Maurício, principalmente pelo fato de não conseguir comprar muito. E também porque conforme fui crescendo, meu interesse foram mudando, né? Bom, tudo bem, a gente entende. Aí que ele fala um pouco do podcast que a gente anunciou, né? Assim, sobre foi o Arakawa Under the Bridge, né? E ele também acertou as dicas. Aqui ele fica comentando algumas coisas pontuais que a gente gostaria, né? Que a gente tivesse falado, né? Falar um pouco das duas temporadas. A gente falou das duas temporadas, um pouco de algumas histórias. A gente comentou algumas. E ele fala assim que ele descobriu o anime, né? Graças ao Tonoshiki do Likecast, que tinha comentado do anime dele em um anime que mexe conosco, um remoto passado e este ano de 2015. Tive um tempo para assistir as duas temporadas em outubro e setembro. Cara, é muito legal. É muito bom esse anime. Bastante comédia, um seinen que consegue ser divertido, mas também sério quando aborda as questões da Nino. E ele fala que o timing da gente tá muito bom, já que a Panini anunciou no Anime Friends que vai lançar um mangá de Arakawa Under the Bridge no Brasil, mas ainda sem data definida, provavelmente no ano que vem. É que a gente tem informação privilegiada. Então, só tenho que falar uma coisa pro Fiotara. Guarda segredo, viu? Ok. Mas ele foi planejado depois, né, cara? É que na verdade, todas as editoras assim estão de olho na gente. O que a gente fala acontece. Então, a gente é tipo o dono do mundo. É tipo a Graphic MSP. A gente segurou bastante. Aí no dia saiu o anúncio do filme live action lá também. É, então. Mas é. Valeu pelo seu e-mail, Rafael Taira, cara. Então, obrigado pela sua mensagem, tá? E o último e-mail aqui é do Ricardo Andrade Santos, 31 anos, e São José dos Campos, São Paulo. Agora você ganha uma estrela linha do Tench, um beijinho do Tench, porque ele gosta que se mande todas as informações direitinho. Olá a todos, excelente podcast. Por falta de grana, só peguei as duas últimas MSP. E concordo com as observações que vocês deram a elas. Acho difícil sair algo do Horácio nesse sentido, porque o próprio Marius de Souza falou que, uma vez por ser seu personagem favorito, ele não deixava ninguém escrevê-lo além dele. É justo, é justo, né? É, então, ele fala... Mas ele falou isso quando também, né? Ele fala isso toda hora, né? Porra. Ah, não sei. Vai, sei lá, vai que ele muda de ideia. Olha, eu não sei. É possível. As pessoas mudam. Olha, eu não sei. Se o personagem... Se é meu personagem favorito, eu não vou deixar ninguém mexer. Eu vou mexer nele. Porra. Pronto, não deixo ninguém. É meu, é meu. Eu entendo, porque eu gosto bastante do Horácio também. E tem que tratar ele com muito carinho, Horácio. Né? Que se for sair algo, que saia algo com uma excelente qualidade do Maurício de Souza. Não, é que tá. Não, é que tá. Tem uma coisa assim. Eu acho, na minha opinião, eu acho que, na verdade... Eu acho muito muita pressão virar e falar, ah, não vai sair, só porque o Maurício de Souza falou isso. E se ele achar alguém que trate com tanto carinho quanto ele? Espero que ele ache, cara. Se ele achar, será que ele realmente ia recusar? Então, então. Espero que ele ache também, né? Mas por enquanto, né? Por enquanto. Enfim, eu sou naquelas, nunca se sabe. Eu acho que só é um pouquinho mais de trabalho de achar a pessoa, mas nunca se sabe. Só espero que saia essa revista, por favor, né? Daí o Ricardo continua. Para os próximos gráficos, MSP, eu gostaria de ver algumas coisas como o Capitão Feio, uhum, ou alguma história do Chico Bento envolvendo criaturas do folclore, ou revisitando a história do falecimento da irmã dele. Chico Bento teve uma irmã que já morreu? Eu não sabia disso. Meu Deus. Eu nunca ouvi falar disso, meu Deus do céu. Oh my God, estou traumatizado. Isso é novidade pra mim, gente. E não sei como conseguiram, mas esse podcast sai quase junto com o anúncio do filme da Turma da Mônica, Laços. Olha aí. Espero que ele saia direito no cinema e não fique perdido como o filme do Escaravelho do Diabo, que não sei quando vai estrear no cinema. Cara, não sei. Assim, nosso timing é bom, cara, então... É, não, como a gente falou antes, na verdade, eles só anunciaram porque a gente saiu aqui. Eles perguntaram quando vai sair o próximo podcast de gráfica MSP pra gente não soltar a notícia. Que beleza, né? Somos pessoas influentes, né? Opa, caralho. Bom, mas valeu então pelo seu e-mail, Ricardo de Andrade Santos. Bom que você gostou, cara. É, obrigado, viu? Abraço, continua mandando e-mail. Pois é. E é isso aí. Continuando esse caixa de entrada, né? Vamos falar das pessoas que mandaram e-mail e acertaram as dicas do último podcast. Então, as pessoas que acertaram foram o Parker, o Claudio Hirokihano, o Rafael Taira e o Ricardo de Andrade Santos. Parabéns, pessoal. Parabéns, seus pontinhos foram contabilizados e jogados na nossa tabela do Excel gigantesca. E a gente vai mandar aqui um abraço pra quem comentou no nosso programa, que é o Rafael Taira e o Bruno Correia. A gente atrasou um pouco o podcast e o pessoal ainda comentou. Legal. Valeu, galera. É, então. Estamos felizes. Deu tempo do pessoal comentar. Em relação ao atraso, acontece. Isso acontece. Ainda mais se é fake que dito, ainda mais. Deixa pra lá. Fica quieto. Bom, e pra fechar esse caixa de entrada, né? Vamos falar das dicas. As dicas da semana passada, né? Desse podcast que você acabou de escutar do Arakawa Under the Bridge. As dicas foram Estrela, Vênus e Capa. E vamos lá. Estrela, porque tem um personagem chamado Estrela Roxy, né? Que usa uma máscara de estrela. É, isso aí. Vênus, porque a personagem Nino, ela diz que é de Vênus. Maluca. Não, mas as mulheres são de Vênus. Mas ela fala que é literalmente do planeta Vênus, cara. Aí dá um medo. Mas a ideia é essa. Meu Deus. As mulheres... é que tem todo o contexto histórico. Você não sabia disso? Isso aí. Eu sei dessa história. Enfim. Mulheres são de Vênus, os homens são de Marte. É, porque Vênus é a Afrodite, né? Uhum. E Marte é o... Enfim. Sim. Esse é outro cast, deixa pra lá. Ok. E Kappa fala do personagem, o Kappa, que ele usa uma roupa de Kappa, aquela criatura misteriosa. É pra ele não se molhar. Estranha, cor verde e vive na água, né? É estranho, cara. E tem uma carequinha, é importante isso, a carequinha no Kappa. Isso, exatamente, né? Então é isso, Arakawa Under the Bridge, pessoal. E as dicas da semana que vem é Luz, Cavaleiro e Equilíbrio. Olha aí, um podcast muito pedido pelo pessoal, meu Deus do céu. Olha aí. É muito pedido. Eu também tô querendo muito esse podcast, oh my God. Vai gravar ainda esse podcast, vamos lá. Então espero que você fique tudo... Não gravou ainda? Vai gravar hoje, espero que fique tudo legal. Ih, caralho. E espero que dê certo. Eu vou editar essa porra, então não vai dar certo. Tem que dar certo, cara. É, o problema é se der erro na gravação. Se alguém perder áudio, fudeu. Ah, grava de novo. Eu tenho backup. É, hoje de novo, seguida. Ah, tem assim, backup, quebrar. Então. Vai ter backup. Calma aí. É, faz backup, sim. Ok, ok. Mas então, valeu, pessoal, né, por ouvirem esse caixa de entrada. Mandem mais e-mails, mandem mais comentários. Sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter e até semana que vem. Ou até a próxima vez, né? Porque no meu caso, nunca se sabe. Ok, tá bom, tá bom. Valeu, galera, e fui. Fui.